Júnior, você tem três direitos hoje. Voz ouvinte vai. Não. Direito de ficar mudo, direito de ficar calado, direito de falar nada. Quieto. Quieto. Mas, não. Olha, mas não, tem... não e não. Porque vem com aquelas baixarias. Não é baixaria, depois, não. Eu namoro, juro, eu juro. Namoro do Matias com não sei quem, do me Bruno bota de castigo, quem. Me bota de castigo se for baixaria. Tá, me bota, eu tô falando sério, Barbosa. Essa carta aqui. A Mauri Santos, meu gerente. A Mauri, olha só. Veja. O carinho veja do ouvinte atenção. Com a gente. Pleitei aquele aumento tão desejado lá. Pela, pô, não é possível. Só um trechinho pro Mauri ouvir. Ah, meu Deus do céu. Ó, Rio, 24 de novembro, 98. 24 de novembro. Foi escrita. Quanto hoje que dia? 26. Uma semana. É, dois Matias, dias atrás. Matias, sua voz nos contatos imediatos deu um brilho todo especial ao quadro. Moro pertinho de você aqui em Copa. Sempre vejo você e o Flavinho estagiário saírem com as pranchas de surf pela portaria aqui do prédio. Aí, o ouvinte que mora lá no prédio do Cacau. Tá certo. Acho que o Cupido me flechou com seu nome. Matias, te quero, te adoro, te venero. Beijos, Estevão. Estevão. Ai. Foi a carta que mandaram pra cá, mas o contato imediato é o quadro pra gente conversar. O cara escreve, ele se dá o trabalho de escrever isso durante o programa só pra esculhambar com o Matias. Ele não tem a menor responsabilidade. É brincadeira, sabia? Se o Flavinho tá ouvindo isso, vai pensar o quê? Não. Ô Maurício, vamos lá, vambora, que coisa. Barbosa, olha a Dami Barbosa, ela tem 20 anos e é bailarina. Diga Dami, ih, que delícia, hein? E mora na rua Macedo Soares, lá em Petrópolis, Barbosa. Coisa boa. Seus bolhas. Ih, que isso? Cadê minha foto que eu já pedi não sei quantas vezes? Quero ouvir um desses gatos maravilhosos lendo meu fax. Tá certo, tá aí. Então, me dá aí, mano. Quero ganhar um... E quero ganhar um beijo do Carlos, lindo, maravilhoso Matias. Manda um beijo, Matias. Qual o nome dela mesmo? Dami. Dami, beijão, Dami. E ela é bailarina como você. Bailarina como Matias, nada. Que voz sexy. Esse humor e esta alegria que vocês passam. Eu fico imaginando que zorra que deve ser aí. Eu amo vocês todos. Lê meu fax e manda uma foto. Carlos, eu te amo. Ah, que bom. Matias, tá aí, aproveita e pega o fax de uma vez pra mandar a foto pra Dami. É só foto. Maior carinho. Ligar pra ela. Não, vambora, Maurício. Meu nome é. Deixa eu ver. Dami. Damiel. Não, que Damiel. Ah, não, que não, é? Não, é só Dami. O Antônio Carlos Gomes, lá de São Gonçalo, papai, diz aqui que uma das partes do programa que ele mais gosta é quando nós fazemos a mãe de nada chorar. Deve ser um monge inteirinho, todo original. É verdade. Todo não, é roda. Só a roda. Rodão de Aldir. Rodão de Aldir. Só não. Tem essa modificação. É roda verdade. De Aldir, o ar é colocado. Isso. A mala elétrica foi o Tuxê que veio pra mim. Não tem direção hidráulica, entendeu? Não mas, tem. Alarme de Mercedes. Isso, mas tudo mais, tudo é original. E aquele negócio de tranca de direção de camelô. É um carro misto. Buzina de caminhão Volvo. Isso. Vem cá, tu tá falando o quê? Tu tem carro. Ah, mas. Não, ônibus, onde? De ônibus. É. O ônibus todo original. O ônibus é todo original, velho. Não tem rodão. Tá bom, vambora. E quando quebra, vem outro logo atrás. Barbosa, olha que legal, Barbosa. Que? O César Rizzo, Barbosa. César Rizzo. Nosso ex-colega lá da Rádio Tamoio, né? Isso. O embaixador de Niterói, mano. Verdade? Que legal que o César Rizzo mandou aqui, mano. O que, que foi? Ele, a oração do corno. Como é que é, Maurício? Oração do corno. Ele fala baixo até pra ninguém entender. Oração do corno. Que bom que a gente não vai precisar ler, uma coisa só pessoal, né? Pra nós guardarmos em casa, não é isso? Fazer com que eu não seja corno. Ah, meu Deus do céu. Se eu for, que eu não sinto. Isso que eu mando pra caramba no programa. Eu falei, não vamos ler. Ele já, eu acabei de falar, não vamos ler, já entra lendo. Manda aqui, tá certo. Não, mas é porque começar de novo. Tá, vou ficar quieto. Pintaram ligações aqui pedindo pra mim. Muitas ligações, tá. 367 ligações. Senhor, fazer com que eu não seja corno. Se eu for, que eu não sinto. Se eu sentir, que eu não saiba. Se eu souber que eu não acredite. Se eu acreditar que eu não veja. Se eu ouvir que eu me conforme. Amém. Amém, né, Maurício? Não, é só uma piadinha. Amém, né, Maurício? Quer contar uma piada depois disso? Só pra encerrar aqui, Maurício. Eu não acredito, cara. De quem é a piada? É a piada da Sandra Helena Alves Pinto. Tá certo. Ô César, não me faça isso. Agora, meu Deus do céu. Deixa eu só fazer uma advertência. Bom, velho, olha, o estúdio tá cheio de menino novo aqui. É, bom, velho, atenção. As piadas da Sandra Helena são sempre boas, né, mano? Vamos lá, Sandra, manda. E piada curtinha, Maurício. Diz que o cara chegou no médico completamente bêbado. Bêbado? Mas completamente bêbado. Poxa, cachaça? Isso? Deve ser. Aí o cara chegou lá, o médico mandou ele sentar e falou, senta aí, por favor, senta aí, o cara. Obrigado, doutor. Seu nome? Juvenal dos Santos. Juvenal dos Santos. Sua idade? 40 anos, vou botar 40 anos aí. O senhor bebe? Ah, doutor, um golinho eu aceito pra comprar o senhor aí. Que isso, Sandra? Muito bom, gostei. Vamos dar corda no reloginho aí. Charada do Ademir. Diz que um preso, Barbosa, chamado Dias. Dias. De altíssima periculosidade. Fugiu da cadeia. Sim. Aí ele foi perseguido, Barbosa, por um guarda chamado Dias também. Dias também. Também. E acabou recapturando ele. Qual a moral da história? O cara é preso, de alta periculosidade, tem. Dias, fugiu da cadeia, depois do Dias, o soldado prendeu ele. O que, que é, Bruno? Tem Dias que prende Dias. Tem Dias que prende? Que horror. Não, tem não, Dias não. Que a noite é melhor. Não, também não, Matias. O que, que é, Bruno? É, passei dias e dias procurando tu. Não, nada disso. Não. Nada melhor que um Dias após do outro? Nada como um Dias atrás do outro. Ah, sim, quase. Cheguei perto. Eu também. Raspei. Qual? Agora tem uma charada aqui do Marinho, lá de Paciência, mamãe. Marinho de Paciência. Vamos ter paciência com o Marinho. Qual o único carro que entra no convento? O único carro que entra no convento? O que é, Paulo Roberto? Carro do Elinho? O Elinho tem que benzer todo dia. Não, tem que benzer todo dia pra funcionar. Vai hoje, tem que funcionar. Não, nada disso. Qual é? Vim cá ver. Que vim cá ver, rapaz. Não é, vim cá ver? Nada disso. Qual é o único carro que entra no convento, Maurício? É o que é a irmã guia. Aleluia! Que é a irmã guia. Horror, Maurício, horror. Agora o Joacir Vingler, babosa, lá de Belo Horizonte também, deixou uma charadinha também aqui. Charadinha do Joacir, vambora. Por que que o carro do Elinho é chamado de poçante? Por que que o carro do Elinho é chamado de poçante? Não sei. Porque quando ele para muito tempo, fica uma poça de óleo no chão. Não, nem isso não. Poçante. Nem isso não. Engraçado com o meu carro. Ai. Poçante. Inveja que tu não tem um carro igual. Agora, babosa, tem uma piada aqui, mandada pelo Noel Ferreira, babosa. Noel? Não é pelo Noel Ferreira, não. Noel Ferreira é o dono do e-mail aqui. É pelo Mário José Monerá Viana. Mário José Monerá... Para, Hélio Júnior. Não foi Noel? Para! Mário José Monerá Viana, analista de sistema, babosa. Vamos lá aqui, que o Mário José... Será que ele analisou o sistema penal aí? Não, Maurício, vamos lá. A mulher, babosa, chegou toda dengosa. Sim. Pro marido dela. Aí perguntou assim, o que que você prefere? Mulher bonita ou mulher inteligente? Que isso? Para, Paulo Roberto. Que coisa. É você, Chicão? Hoje é você? Não, então tá bom. O que você prefere? Não, o Chico Carioca tá aqui no estúdio explicando, tá perguntando se é ele que vai vir depois da gente. Não, é o Chico Carioca. A gente prossegue com a programação normal e o melhor do carnaval. Isso. Vambora. Quem que você... Desculpe, Maurício, interrompi você quatro vezes. Quinta vez agora. A mulher toda negócio, chegou o marido e perguntou: bem, o que você prefere, mulher inteligente ou mulher bonita? Aí o marido falou: nenhuma das duas, bem, eu só gosto de você. Maurício. Peraí, Maurício. Além dele, mandou a piada com a má vontade. Que má vontade, Maurício? Eu não entendi. Não, é horrível também a piada, deixa pra lá.